Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos o nosso programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 186. Hoje é dia 31 do mês de outubro do ano de 2018. Agora são 20 horas e 15 minutos dessa noite agradável de quarta-feira. Falamos ao vivo direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa dessa noite os amigos Francisco Mourão e Sérgio Aguiar. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta, a sua participação é sempre muito importante. Como fazemos sempre no início dos nossos programas, nós selecionamos as datas que são celebradas, que merecem ser lembradas. Então, hoje, dia 31 do 10, é o Dia Nacional da Poesia. Também o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Nós selecionamos para início, né, para abertura do programa, para o primeiro bloco, então, para iniciarmos as nossas reflexões da noite, o texto extraído da obra Estude e Viva, psicografada por Chico Xavier, texto de André Luiz, cujo nome é Resignação e Resistência. De fato, há que se estudar a resignação, para que a paciência não venha trazer resultados contraproducentes. Um lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com um gafanhoto e tiririca. Habitualmente, falamos em intolerância como quem procura esconderijo à própria ociosidade. Se nos refestelamos em conforto e vantagens imediatas, no império da materialidade passageira, que nos importam desconforto e desvantagens para os outros? Esquecemos-nos de que o incêndio vizinho é ameaça de fogo em nossa casa e, de imprevisto, irrompem chamas junto de nós, comprometendo-nos a segurança e fulminando-nos a ilusória tranquilidade. Todos necessitamos ajustar resignação no lugar certo. Se a lei nos apresenta um desastre inevitável, não é justo nos desmantelemos em gritaria e inconformação. É preciso decisão para tomar os remanescentes e reentretecê-los para o bem, no tear da vida. Se as circunstâncias revelam a incursão do tifo, não é compreensível cruzar os braços e deixar campo livre aos bacilos. Sempre aconselhável a revisão de nossas atitudes no setor da conformidade. Como reagimos diante do sofrimento e do mal? Se aceitamos penúria, detestando o trabalho, nossa pobreza resulta de compulsório merecimento. Civilização significa trabalho contínuo contra a barbárie. Higiene expressa atividade infinitamente repetida contra a imundície. Nos domínios da alma, todas as conquistas do ser, no rumo da sublimação, pedem harmonia com ação persistente para que se preservem. Paz pronta ao alarme. Construção do bem com dispositivo de segurança. Serenidade é constância operosa. Esperança é ideal com serviço. Ninguém cultive resignação diante do mal declarado irremovível, sob pena de agravá-lo e sofrer-lhe clava mortífera. Estudemos resignação em Jesus Cristo. A cruz do Mestre não é um símbolo de apassivamento à frente da astúcia e da crueldade, e sim mensagem de resistência contra a mentira e a criminalidade, mascaradas de religião, num protesto firme que perdura até hoje. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, é que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Francisco Mourão. Boa noite, Wilson. Boa noite, Sérgio, André e a todos que estão conosco nessa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui entre vocês para que possamos nos próximos minutos refletir um pouco sobre o Evangelho de Jesus e sobre todas essas questões que envolvem a doutrina espírita, que é tão consoladora. E começando, né, comentando sobre o dia de hoje, né, que é Dia Nacional da Proclamação do Evangelho, uma data muito interessante. Quando você me mandou o programa hoje para eu dar uma olhada, né, com antecedência, eu fui até pesquisar isso, Wilson, e verifiquei que é uma data comemorativa relativamente recente, né? 2016. É, dois anos. Muito interessante e que vale a pena até a gente pensar um pouco, refletir sobre isso, por conta da influência tão grande, né, e positiva que o Evangelho tem sobre nós e sobre a nossa nação. Mas o texto que você leu, Wilson, é maravilhoso. Eu já o conhecia porque eu já dei uma lida nesse livro, Estude Viva, e me chamou muito a atenção no segundo parágrafo, né, por conta da questão agrícola, que eu trabalho um pouco com agricultura, né. Eu, quando li essa lição já um tempo atrás, eu fiquei impressionado com a precisão de linguagem de Emmanuel e com a capacidade de comparação, né, de coisas tão naturais em relação às questões importantes da vida. Esse texto nos convida a refletir sobre a busca que temos que ter em nós mesmos do limite entre a aceitação e a luta. É um grande desafio. Eu diria que seria um dos maiores aprendizados que nós temos que ter enquanto encarnados, né? São experiências múltiplas que temos durante a vida para escolher, né, pelo nosso livre-arbítrio, estabelecer, sim, dentro de um processo ligado à nossa fé, né, à nossa esperança, a todas essas questões que nos ligam a Deus, ir pouco a pouco estabelecendo esse limite, essa diferença. Há um ditado que eu queria até que o Sérgio ou você me lembrassem, que eu não sei se é um ditado, é popular, né? Mas é quase que uma oração que diz assim: olha, me ajuda a lutar em todas as coisas em que eu ainda posso lutar, e me ajuda a aceitar aquelas que eu ainda não consigo realizar algum tipo de trabalho. Mas mais do que isso, me dê sabedoria para diferenciar as duas coisas. E é bem isso que o texto nos traz, né? Quando ele fala de resignação e resistência, para mim, eu acho que é exatamente isso. É, no caso do lavrador, né, ele dá dois exemplos que estão muito além da capacidade do lavrador de agir. Quando vem uma tempestade, né, de sobreaviso, como tivemos uma hoje aqui em Piracicaba, é muito complicado contornar esses efeitos diretos, né, e até a sua força, né, e os seus potenciais danos. Mas há outras questões, né, do dia a dia, como ele fala das plantas daninhas, das pragas, que estão mais ao alcance do lavrador, mas sob o controle desse agricultor, que depende sim dele, E quantas não são as vezes que nós deixamos de classificar, né, essas questões e colocamos tudo numa categoria só? Não, olha, isso daí tem que acontecer mesmo e tal, é uma obra do destino, eu não vou me mover mesmo, vamos deixar a coisa como está, e nos acomodamos, né? Enquanto que, na verdade, esse texto nos convida a dizer que boa parte dos destinos nossos tem a ver com a nossa capacidade de trabalho, de resistir, de lutar, de superar desafios, pois é esse o principal propósito da nossa vida. Superando desafios, vamos sempre, sim, aprender algo, acrescentar algo na nossa existência. Querido amigo ouvinte, amiga ouvinte que nos acompanha, nós tivemos aqui em Piracicaba um vendaval muito forte, e quando chegamos aqui para iniciar a transmissão do programa Visão Espírita, percebemos que estávamos sem internet. Então, se você está acompanhando esse programa, se está chegando agora, vai pegar só a segunda parte, né? A leitura do texto você não acompanhou, mas a partir de agora, então, estamos ao vivo aqui, direto dos estúdios da União Rádio Web. E esse trecho que nós lemos e que você perdeu, você vai poder depois ouvir, né? Acesse o site unionradioweb.com.br e tem lá outros horários e dias em que esse programa será reexibido. Nós lemos o texto denominado Resignação e Resistência, do Espírito André Luiz. Acompanhamos agora os comentários do nosso amigo Francisco Mourão. E agora a gente tem a alegria de cumprimentar o nosso amigo Sérgio Aguiar, que vai falar um pouco do texto também. E Sérgio, já falo boa noite para você e já te mando uma pergunta já, né? Serginho, qual que é a diferença, o limite entre a concordância e a conivência? Porque muitas vezes a gente evita falar alguma coisa para alguém, talvez, né? Porque a gente não quer desagradar aquela pessoa, ou que aquela pessoa se desagrade com a gente, o que nos leva a ficar em silêncio para evitar muitas vezes um conflito. Será que, como a gente pesar isso daí, até que ponto o conflito é prejudicial ou seria benéfico, Sérgio? Muito bom, Wilson. Para isso a gente tem que usar a referência maior, que é Jesus Cristo. Tem um trecho evangélico que diz: seja teu o vosso dizer, sim, sim, não, não. Quando a gente... estamos nos tempos adequados. A gente teve uma divisão no país recentemente e muita fala de intolerância. E é importante que a gente saiba que existem dois aspectos, e o Wilson colocou bem. Uma coisa é você concordar com alguma coisa e dar o direito, por exemplo, de discordar. Concordar em discordar. É uma frase do inglês traduzida para o português aqui, é concordar em discordar. O que que essa frase quer dizer? Eu respeito que você pode ter uma opinião diferente da minha, te dou o direito de ter uma opinião diferente da minha e vou lutar para que você consiga ter o direito de se manifestar, sendo o contrário. Mas isso não quer dizer que eu seja conivente com aquilo que você está dizendo. Porque eu posso não concordar com aquilo que você está dizendo. Para mim, a grande diferença está aí. Quando eu sou conivente, eu me omito. E eu li eu vi um vídeo do Rossandro nessa semana, em que ele fala: o mal é uma condição de conhecimento, de consciência. O cara faz o mal porque ele ainda não tem consciência. Agora, aquele que não faz o bem, aquilo é omissão. Então nós devemos, usando a referência maior, que é Jesus Cristo, e olhando para como ele lidava com as coisas, ele tinha tolerância, ele tinha paciência, mas quando chamado ao testemunho, ele dizia o que ele pensava. Sérgio, e aquele que é conivente, né, ele também passa a ser responsável pelo resultado produzido pelo outro. Correto. Porque a omissão está presente. Uma vez que você discorda da postura, e aí eu tenho que me remeter a Emmanuel de novo, combata a enfermidade, não o enfermo. Se eu estou conivente, eu significa que eu estou, mesmo não concordando, eu estou dando vazão à enfermidade. Então, eu dou o direito do outro falar e proceder como queira, eu vou me cobrar para que o meu comportamento seja aquele que, para mim, já esteja adequado ao meu grau evolutivo. Então, para evitar cair na conivência, o que nós temos que fazer é, sempre que tivermos oportunidade, nos posicionar. E quando a gente olha o texto, o amigo ouvinte que está agora nos olhando, nos ouvindo aí ao vivo, o texto resignação e resistência, é importante que a gente... Ele fala lá em paciência, ele fala em resignação, e é importante a gente perceber que isso é uma postura ativa. Eu costumo sempre enfatizar isso, porque tem muita gente que acha que aceitação é uma postura passiva sobre as coisas. Ah, Deus vai prover, mas eu deixo de fazer a minha parte. E o Emmanuel, nesse texto, ele frisa também a questão de usar, engendrar todos os nossos esforços, colocar a força do nosso trabalho naquilo que está sob nosso controle. Aquilo que não está sob nosso controle vai demandar paciência, vai demandar resignação. São todas virtudes ativas, a paciência também, sobretudo exatamente. A paciência. Exatamente. Porque você tem que pensar e decidir ser paciente. Humildade, a abnegação. São todos recursos que vão fazer com que você tenha que ativamente cercear a sua vontade de fazer coisas que você já sabe que não deve fazer. E se policiar e ter uma boa batalha, como disse Paulo, uma boa batalha consigo, buscando não ser conivente com aquilo que você... Agora eu não estou nem falando de posicionamento de pessoas diferentes. É um espírito reencarnante com uma determinada tendência, com um determinado posicionamento diante da vida, e a alma, que é o espírito reencarnado, já tendo condições de discernir que aquilo já não é mais o correto a ser feito. Se você se omite desta batalha pessoal, você está sendo conivente com os seus comportamentos do passado. Eu acho muito interessante que você falou ali sobre paciência, né? E nós citamos que também é uma virtude ativa. E a paciência, num resumo simplório, é a ausência de conflito. Só que nós também dissemos no começo da leitura dos comentários que muitas vezes, quando você se posiciona ativamente, né, demonstrando uma opinião diferente do outro, você cria conflito. Mas como pode, então, ter paz tendo conflito? Porque o conflito que a paciência está tratando é o conflito interior. Exatamente. É o conflito de você ter determinadas crenças e agir de forma oposta àquilo em que você acredita. Então, isso gera um conflito interior. Não há paz de espírito para esse indivíduo. É. O que a psicologia chama de conflito intrapsíquico. Intrapsíquico. Né? Que causa todas as dores, as angústias. Isso começa, é de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. É uma dor da alma. É uma dor da alma. E é assim, você sabe que eu sempre gosto de trabalhar o significado das palavras. E aqui a gente tem resignação. Resignação é exatamente isso, é a ressignificação. Então, é um signo diferente, é um símbolo diferente, é você ressignificar alguma coisa, né? É dar um significado novo para uma situação que você não pode mudar. Então é você buscar, pensar sobre aquela situação e atribuir a ela um significado diferente, positivo para você. O Serginho pesquisou aqui a questão daquilo que eu falei no início, no que se refere a... aquela oração, né? Oração da serenidade. Tá aqui, ó. Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas. Né? Porque senão fica batendo, né? Quase sempre é o mais difícil, é a terceira parte. Exatamente. É porque eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque o que acontece? Nós comumente lutamos todas as batalhas. Isso traz um desgaste de energia muito grande. Exato. Então, o que nós deveríamos ter essa capacidade de discernir aquilo que eu devo colocar toda a minha força e toda a minha energia para modificar e aquilo que eu devo colocar a esperança e a crença real. A confiança. A confiança de que existe um planejamento anterior maior do que os meus interesses e defendendo aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero. Aquilo que eu necessito como espírito para a minha evolução. E aí eu vou usar, e às vezes eu brinco com palavras assim, a paciência é aquilo que está sob meu controle. E a tolerância é aquilo que já foge do meu controle. Eu preciso aprender a tolerar aquilo que está além do meu controle pessoal. A tolerância você não vai é um conseguir mais. Mexer, você não vai conseguir mudar mesmo, né? Isso. Eu me lembro em um dos evangelhos, se eu não estou enganado, quando Jesus se apresenta a Paulo às portas de Damasco, uma de suas falas é: Paulo, não recalcitres contra o aguilhão. Isso é, por que você está se debatendo tanto? Quanto mais a gente se debate em algumas circunstâncias, a gente mais se machuca. Então, aceite, né, o que não pode ser mudado, né? E isso é muito interessante, porque... E assim, a gente não adquire isso do dia para a noite, né? Tem muito a ver com as convivências, com a vivência, com as experiências que vamos tendo, inclusive com os desconfortos que nós sofremos quando não tomamos as escolhas mais adequadas, né? E faz parte do processo de aprendizado. E é por isso que eu acho que aqui, né, nesse grupo, a gente enfatiza tanto a importância do estudo da doutrina espírita, porque quando nós passamos a estudar a doutrina e entender que somos todos filhos de Deus, que cada um caminha num ritmo, cada um está num passo, cada um tem um conjunto de experiências único, e que além disso, né, além de não ter tido as mesmas oportunidades de entender as coisas da vida como nós entendemos, eles têm ainda total liberdade de tocar a vida como bem queiram, também colhendo aquilo que plantam. Então, quando a gente vai entendendo isso, estudando isso, pelo menos no meu caso, não sei, parece que ajuda a gente a entender o processo. Não que o processo deixe de ser difícil, né? O aguaceiro continua sendo aguaceiro, o gafanhoto continua sendo gafanhoto, mas o processo fica mais claro para a gente enxergar e, de alguma maneira, ter um pouco mais de facilidade para tomar uma decisão um pouco mais adequada, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E o que o Sérgio falou, né? Esperança, frase aqui do texto de André Luiz, né? Esperança é ideal com serviço. Uhum. Exatamente. Esperança é movimentação. Não é de esperar. Não é a esperança de esperar que as coisas se resolvam, né? Não se resolvem, mas a gente tem que buscar. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Nós vamos agora para uma mensagem de abertura que o André já selecionou para a gente, e retornamos em alguns instantes para o segundo bloco do programa. Súplica. Falte-me tudo. mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite, do dia 31 de outubro. No segundo bloco, estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Para tanto, contamos aqui com a tradução de Guilom Ribeiro. Nós estamos no capítulo 24, que trata do tema Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Avançamos hoje para os itens 17, 18 e 19, que trata do subtema Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Item 17. Citação ao Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. Abre aspas. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Fecha aspas. Item 18. Citação aos Evangelhos de Marcos, capítulo 8, de 34 a 36, Lucas 9, de 23 a 25, Mateus, capítulo 10, versículos 38 e 39, e João, capítulo 12, versículos 25 e 26. É interessante citar que aqui nós temos várias referências, mas é que são várias referências onde se encontra o mesmo texto, com ligeiras diferenças. Então, item 18, abre aspas. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Fecha aspas. Seguimos para o item 19, que são os comentários de Allan Kardec. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades: considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhe a cegueira, porém não os maldigais. Depois acrescenta: tome a sua cruz, aquele que me quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Não, é um texto muito alinhado, estávamos até conversando há pouco, muito alinhado com a mensagem anterior, né? Tem tudo a ver, né, dentro desse raciocínio que já refletimos aqui anteriormente, no sentido em que vamos ganhando, à medida em que vamos ganhando consciência a respeito das verdades da vida, do mundo espiritual, e reconhecendo quais são os principais valores que temos que acumular, não tem como voltar para trás, né? É um caminho meio sem volta, é uma ascensão. E mais do que isso, né? Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem muito a ver não apenas com a nossa responsabilidade também pessoal, íntima, mas a nossa responsabilidade, como falamos no primeiro bloco, em também nos posicionarmos diante dessas questões, nos posicionarmos como pontos de luz, de mais esclarecimento, isso do ponto de vista até psicológico, de consciência, né? De esclarecimento mesmo, estamos mais conscientes das realidades da vida, daquilo que realmente importa a nós. Podemos lembrar aqui tantas outras passagens do Evangelho, né? Parábolas de Jesus. Ontem, né, Sérgio, estávamos comentando sobre você comentou sobre a parábola dos talentos, né? Que tanto temos, né? É uma coisa tão real. Né? Nós colecionamos diversidades, a humanidade coleciona diversidades, pois fomos criados iguais, mas estamos adquirindo pelas experiências múltiplas tesouros diversos. E a providência divina é tão perfeita, tão bondosa, tão generosa, que nos coloca em contato para que haja esse compartilhamento, para que haja essa convivência, né? Não existe uma perda quando nós compartilhamos, não. Não existe divisão, só existe soma. É o que a gente chama no dia a dia do ganha-ganha. Então, quando temos algo que nós já entendemos como sendo bom, a gente precisa compartilhar. A gente não pode esconder, a gente não pode se omitir diante de questões que nós já entendemos que são boas para nós e boas para aquele outro que está conosco. A questão do outro entender ou aceitar é dele. Mas o que nós estamos falando aqui é da nossa responsabilidade e da nossa paz de consciência perante essas questões. E tudo passa por uma questão do valor que nós atribuímos. Se nós observarmos a crença daqueles que não acreditam na existência da vida após a morte, que não acreditam em reencarnação, coerente seria que aquela pessoa vivesse a vida no extremo, pensando só no hoje. Aquele que acredita nisso, de certa forma, teria uma coerência de pensar: deixa eu aproveitar. E aquele, esse texto se refere muito a isso, porque aquele que tenta jubilar enquanto encarnado, e a gente sabe que o Espiritismo explica que as coisas são resolvidas em muitas encarnações em função da benevolência divina, que nos permite pagar a nossa dívida de maneira parcelada. E a benevolência divina nos permite a compreensão de males que nós sofremos, das vicissitudes que atravessamos nas nossas vidas, da dor presente no nosso dia a dia, das provações para cunhar o nosso caráter, para modificar algum comportamento. Então, a coerência daquele que acredita em reencarnação deveria ser manter o planeta bom, saudável para poder retornar. Seria cuidar muito bem dos filhos dos do planeta, né? Dos nossos filhos, os mais jovens, e educar corretamente. Porque se eu quero transformar uma sociedade, a gente sabe que uma transformação não acontece da noite para o dia. Eu tenho que educar aqueles que estão chegando, educar todo mundo que está envolvido, mas principalmente aqueles que estão chegando, porque eles trarão, vão depois deixar o seu legado. Então, assim, educa a criança, você vai ter menos preso. Toda aquela filosofia que a gente já acredita. Mas se eu acredito na reencarnação, eu tenho que olhar muito mais para a vida espiritual do que para a vida material. Essa é a coerência que o Espiritismo nos ensina a ter. Se eu não acredito, a coerência é viver o extremo. Se eu acredito, é dosar, é observar se aquilo vai me fazer um bem futuro, é observar se aquilo vai, que aquilo que eu estou buscando vai me agregar algum valor agora, mas que também vai fazer um valor se sedimentar, uma virtude nascer, ou uma virtude se consolidar, uma tendência a ser atenuada. É essa observação de si mesmo e olhar para ver se a gente não está recebendo a recompensa ainda encarnado. Porque se a gente está recebendo a recompensa encarnado, muito provavelmente a gente está fazendo alguma coisa errada. Aí é para botar grilo na cabeça das pessoas, né? Muito provavelmente, talvez, a gente não esteja vivendo a vida interior de maneira plena como deveríamos estar vivendo. Negar a si próprio parece uma tarefa muito difícil. Porque nós temos os nossos desejos, a gente nasce numa sociedade e assim há um consenso entre os estudiosos, os sociólogos, que sim, que o homem é individualmente participa da formação do indivíduo social, do indivíduo coletivo. No entanto, a influência do coletivo sobre o indivíduo é muito maior. Então, de certa forma, quando nós nascemos dentro de uma determinada sociedade, nós acabamos por herdar os valores, as crenças dessa sociedade, né? Elementos culturais, por exemplo, o que caracteriza uma pessoa bem-sucedida e o que caracteriza uma pessoa fracassada. A criança bem jovem já sabe disso. Ela já começa a perceber desde muito cedo o aspecto competitivo. Ela precisa ser a melhor porque ela é avaliada na escola de uma maneira classificatória e impeditiva. A avaliação da escola serve para impedir ela de seguir, né, nos estudos e, ao mesmo tempo, de classificá-la com relação aos demais e quase nunca com relação a ela mesma. Isso é, nós não somos avaliados pela nossa potencialidade individual, né, respeitados como seres individuais, mas não, somos comparados à massa. E aí esse indivíduo chega na idade adulta, totalmente certo do que ele quer e do que o fará feliz, de que ele precisa de determinadas aquisições físicas, ele tem que ter uma casa, ele tem que ter um carro do ano, ele tem que ser magro, ele tem que ser alto, ele tem que ser bonito, ele tem que ser inteligente para que possa ser aceito naquela sociedade. Só que na prática a vida não é assim. As oportunidades, a meritocracia, que é tão, né, utilizada, uma terminologia que é tão utilizada hoje, né, as pessoas deveriam ser motivadas a serem, a buscarem o mérito próprio de suas ações, mas as oportunidades não são as mesmas. São diferentes. A meritocracia só funcionaria se todos tivéssemos as mesmas oportunidades, desde cedo. A frase é de Aristóteles, né? A melhor flauta para o melhor flautista, ele disse. Segundo Aristóteles ainda, justiça é tratar com desigualdade os desiguais. Isso é justiça. A gente costuma falar, a justiça é igualdade. Não, justiça é desigualdade aos desiguais. É tratar com diferença os que são diferentes. Mas a pergunta é, como chegar à idade adulta e negar a si mesmo. Essa é a grande dificuldade. Negar, veja, estamos na sociedade aqui, né, amigo ouvinte, aqui a Márcia Aguiar, que está nos visitando hoje aqui também, o André, o Francisco. Como chegar à idade adulta, realmente, um jovem, um adolescente, que vê lá os amigos competindo com o celular mais novo do ano, e ele fala, não, eu não preciso disso aí para viver. Como ele vai ser aceito no meio daquele grupo? Dá para ser assim? Isso é negar a si mesmo? O Espiritismo nos ensina que nós, sim, devemos buscar, né, usufruir de todo o conforto que a modernidade nos oferece. Mas e quando isso tem um custo muito grande para a pessoa? Jesus aqui nos fala sobre o amor sacrificial. É o amor que se sacrifica pelo outro e não por ele mesmo. É aquela passagem em João, se eu não me engano, no finalzinho, lá no capítulo 16, em que ele diz, um novo mandamento vos dou, um novo mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, uns aos outros também vos ameis. Isso é muito interessante porque ele dá como referência não mais o amor próprio, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A referência dele agora é outra, né? Você tem que amar ao outro da mesma maneira que eu vos tenho amado. E de que maneira era essa? Algumas horas depois, como o texto aqui bem esclarece, o texto anterior, aliás, fala sobre a cruz, ele seria crucificado. Não, é um amor de sacrifício puro. Agora, nós estamos realmente em condições de nos sacrificarmos por Jesus, pela nossa crença em Jesus? Me lembro dos primeiros cristãos, né? Iam para o circo ser devorados por feras. E a gente? Será que num grupo de amigos, muitas vezes na empresa em que trabalhamos, numa reunião de diretoria na empresa, será que em determinado momento, quando o assunto descamba para alguma coisa imoral, será que nós temos coragem de nos apresentarmos ali no meio e falar de Jesus? Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Mesmo sofrendo, correndo o risco, como ele está dizendo aqui, de sofrer escárnio, né, por parte daquela diretoria ou daquelas pessoas, um grupo de ateus, não estou dizendo, não de forma pejorativa, né, contra os ateus, muito pelo contrário. Aliás, eu já falei algumas vezes que se eu não fosse espírita, eu seria ateu, com certeza. Eu acho que para responder de uma maneira prática essa sua, assim, esse seu questionamento, né, Wilson, ligado ao crescimento, né, de um ser humano exposto a tantas questões aí que envolvem a nossa sociedade atual, eu não sei se é seguro, né? Nada é garantido, mas talvez como oferta justa a esses jovens e como dever dos pais, não resta dúvida que, de maneira paralela a essa convivência social, a esses valores do mundo, né, que são tão ressaltados hoje, se esses jovens pelo menos tiverem tido o direito de terem sido expostos ao Evangelho, né, e de alguma maneira refletido desde cedo por essas questões que nós estamos conversando agora, pelo menos há esperança, né, dele poder ter esse tipo de escolha lá na frente, ou de pelo menos ter alguma referência. Como que ele vai agir é difícil, cada um vai agir de um jeito, mas o que a gente precisa é dar uma balanceada nessas oportunidades, né, para que a gente possa pensar sobre aquilo que é de César e aquilo que é de Deus, como diria Jesus, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que falta, no meu modo de ver, né, muito no mundo hoje, é esse equilíbrio, é esse bom senso de discernir, né, que a gente vive num momento de muito extremismo. Ou é lá ou é cá. Não é assim. Se nós somos seres humanos, mas acima de tudo espíritos encarnados, pô, tem uma razão de ser. Nós somos espíritos ocupando, né, ou movimentando um corpo biológico. Então nós temos que cuidar das duas coisas. Não é nem lá nem cá, né? Não sei, acho que é por aí. O Francisco falou uma coisa interessante. Eu só vou fazer um link aqui com o que o Sérgio falou. O Sérgio falou sobre a nossa responsabilidade com as pessoas. Aí o Francisco falou agora da importância das crianças, dos jovens, pelo menos receberem uma orientação evangélica, né, para que tenham essa base. Mas aí, como elas aprendem de fato? Elas aprendem observando. Então a responsabilidade é nossa pelas próximas gerações, que é o que o Sérgio já falou na fala dele anterior. Então, quer dizer, você leva o seu filho para a evangelização infantil, lá na casa espírita que você frequenta, né, ou para o catecismo, lá na igreja que você frequenta. Só que aí na sua casa, você briga o tempo todo, você xinga, você, né, você é violento com seu filho, com a sua esposa, ou a esposa com o marido, enfim. Não faz sentido. Para ele, simplesmente não faz sentido. Ele vê uma coisa que na prática não funciona. O problema é esse do ensinamento, é o ensinamento que não funciona na prática, é o que o Paulo Freire, né, dizia, né? A pedagogia ela tem que estar relacionada com a vivência da pessoa. O ensino tem que reverberar dentro da pessoa. Aquilo que ele recebe na escola, ele tem que sair na rua e ver que aquilo é útil, que funciona, que é prático. Mas, do jeito que é, fica difícil, né, Sérgio? Ele vê uma coisa, aprende uma coisa, mas na prática ele vê de outro jeito. É, exatamente. E já que nós estamos falando da infância, vamos lembrar que eu falei agora há pouco de reencarnação, e o período da reencarnação que enfatiza essa questão do nega a ti mesmo, e eu vou colocar a teoria aqui, é exatamente o momento da educação do espírito reencarnante. E são os 3 mil dias, que dá por conta de 8 anos, mais 7, 8 anos, que a própria pedagogia também defende, né? Não é uma coisa religiosa, mas a própria pedagogia defende como sendo um momento crucial para o novo ser reeducado, receber novas informações da cultura. Porque se a gente pensa como reencarnacionista, a gente vai relembrar que ao reencarnar depois de 100, 200 anos depois, mudou muita coisa. A cultura mudou. Existiam certas coisas que eram lícitas e não são mais. Existiam coisas que eu poderia fazer à vontade e agora eu tenho que me reeducar, ressignificar algumas coisas. Eu sempre lembro do duelo. 1800 era permitido duelar. Pouco tempo depois foi retirada da lei civil. Você sabe que a pena de morte foi retirada recentemente do catecismo. Recentemente. Do catecismo da Igreja Católica, até algum tempo ainda era aceita, né? Era necessária. Até o início de 1900, o Vale do Anhangabaú era uma forca. A gente ia para a praça pública e aí ver enforcamentos e tudo mais. Quando a gente coloca essa questão do negue a si mesmo, nessa fala de Jesus, temos que olhar o espírito com as suas tendências e inclinações anteriores. E o reencarnante, eu falei agora há pouco aqui, no conceito espírita, a alma encarnada, né? O espírito encarnado, a alma. E o quanto de consciência foi criado nesses momentos de 7, 8 anos, para que quando o espírito efetivamente esteja de volta, que é na pré-adolescência, na adolescência, ele comece a negar a si mesmo. Esse aspecto de a consciência do hoje começar a confrontar os desejos e as vontades da consciência de ontem, nos diversos personagens que fomos interpretando. Por isso que é tão importante, né, nessa primeira fase da vida, essa reconexão, essa relembrança, né, de tantos conceitos importantes, como se fosse um manual, né? É porque como você se fosse vai um manual dar de jornada, pro, né, Sérgio? Para a parte que vai comandar, né? Para o cérebro material, para a parte material do cérebro, são novas informações que vão criar consciência. Exato. Onde há consciência, existe a culpa como ferramenta de modificação de comportamento. Então, há que se dar conhecimento, o Wilson colocou depois muito bem, observar se o conhecimento está sendo bem utilizado no dia a dia da criança, e aí se verdadeiramente a gente está educando, dando munição para que esse próprio indivíduo depois faça a boa batalha, que é para mim a tradução do negue a si mesmo. Lute a boa batalha, lute contra as suas tendências do ontem, lute contra as suas inclinações ao mal, e de vez em quando você vai ter que negar a sua vontade, o seu desejo, negar a si mesmo para poder seguir Jesus. Olha, eu queria aproveitar, Wilson, só para confirmar que a minha prima Cristina está nos ouvindo, sim, lá no Canadá. Ela conseguiu. Um grande abraço, tá. Cristina, que bom. É um prazer, viu, Cristina? Um beijo para você, para todos aí. E é muito bom ter você com a gente, assim como todos os outros nossos amigos que estão ouvindo a gente agora. Muito bem. A União Rádio Web e o programa Visão Espírita são patrocinados por um grupo de abnegados companheiros, de amigos, que unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Sérgio, temos aqui alguns amigos que a gente quer agradecer, não temos? Temos. Estou tentando abrir o site aqui ainda, Wilson, deixa eu só confirmar. Lembrando que você, se ainda não colabora, colabore também, ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode anunciar seu negócio, se você tiver uma empresa, uma pequena empresa ou um grande negócio, né? Colocando um banner no aplicativo, é provável que você esteja ouvindo o programa por meio do seu aplicativo Android. Você vai perceber que lá embaixo, na parte inferior, tem lá o banner atualmente do projeto Vadmecum Espírita, do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. O banner da sua empresa pode aparecer ali também, como pode aparecer no site. E a gente aproveita para convidar você, né, a conhecer o site uniãoradioweb.com.br. Acesse o link Prestação de Contas. Lá você vai encontrar, registro por registro, quem mantém é o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, né? Pragmático, detalhista, ele registra lá cada centavo que entra e cada centavo que sai, né? As colaborações dos amigos e os gastos também que a gente tem aqui para manter, né, Sérgio? E a gente, singelamente aqui, sem dizer valores, a gente vai dizer o nome de algumas das pessoas. Se a gente acessar o link da União Rádio Web, em prestação de contas, tem lá todos os meses, basta clicar lá no mês que você quer saber mais informação, já vem aberto o mês de outubro. No mês de outubro a gente tem contribuição do seu Sebastião, do Luiz, de uma pessoa que quis se manter anônima, lá de Limeira, do Sálvio, nosso amigo lá da União Espírita, do Geraldo, da Paula Alessandra, da Suzel, também uma colaboradora antiga, da Ana Maria Caldeira, da Cristina Foster, da Deise, outro anônimo de Limeira, o Sérgio, o Luiz Albrit, a Uzi de Santa Bárbara do Oeste, que está conosco. Nossa gratidão a Uzi, né, que está nos acompanhando também. O nosso amigo Wagner, finalmente aqui, o último, mas não menos importante, nosso amigo Wagner de Limeira. Nossa gratidão imensa pela contribuição de todos esses ouvintes que se engajaram em manter a nossa rádio, em manter o nosso sonho, em manter a divulgação do Espiritismo. Olha, e depois dessa mudança, mudamos para o estúdio novo, já quitamos todas as contas, né, as parcelas que havíamos feito, já estamos com saldo positivo, você pode ver lá. Está aberto ainda aí, Sérgio? Tá. Quanto que é o saldo hoje, positivo? R$ 1.556,04. Isso, e agora nós temos aí a próxima fase, né, do nosso projeto, é a criação de um aplicativo mais robusto, onde nós também possamos estabelecer uma comunicação direta com o nosso ouvinte, né? Um canal tanto de nossa parte para o ouvinte, quanto do ouvinte para a gente, para promover uma participação ao vivo. E também uma política de compartilhamento de conteúdo, em que o ouvinte vai poder, assim como num canal Netflix, escolher programas anteriores, quando ele quiser ouvir, de meses anteriores, por tema, por exemplo, para poder ouvir também. Então, essa é a próxima necessidade de investimento que nós temos. Anote aí, quem quiser ajudar, o número da conta poupança é 71850-4/500. A agência é 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir, conta poupança, número 71850-4/500. Agência 5189, no Banco Itaú. Nós vamos agora para um intervalo musical, para beber uma água aqui, né, e retornar então para o terceiro bloco do programa da noite. Amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite, onde estudamos o livro Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Trata-se de um opúsculo, uma obra que resume todos os conceitos que Kardec codificou em suas cinco obras basilares. Nós temos aqui a tradução de Salvador Gentili e essa é publicada pela FEB. Nessa parte que estudamos, trata da manifestação dos Espíritos, e nós estamos no item 29. Eu vou ler, tá? É um pequeno trecho, e passo a palavra aqui para os amigos Francisco Mourão e Sérgio Aguiar. Seria fazer uma ideia bem falsa dos Espíritos, vendo neles apenas os auxiliares dos ledores de sorte. Os Espíritos sérios recusam-se ocupar de coisas fúteis. Os espíritos levianos e zombeteiros se ocupam de tudo, respondem a tudo, predizem tudo o que se quer, sem se inquietarem com a verdade, e sentem um prazer maligno ao mistificarem as pessoas muito crédulas. É por isso que é essencial estar perfeitamente fixado sobre a natureza das perguntas que se podem dirigir aos Espíritos. Olha, é impressionante a clareza de Kardec, né? E a precisão de linguagem. Pelo menos para mim, é quase até difícil comentar algo em cima disso, porque o texto é autoexplicativo. Se a gente for deixar de lado por um tempo essa questão da relação do mundo material com o mundo espiritual, é muito fácil a gente entender de que essas relações funcionam da mesma maneira entre nós encarnados, né? A gente se afina com quem tem os mesmos valores que nós. Se nós estamos afim de levar a coisa a sério, quem é que a gente vai buscar? Vai buscar a gente que está afim de pensar sério e trabalhar sério. E quem é que vai estar conosco? Também, pessoas assim. Se a gente está afim de não levar as coisas a sério, quem é que vai estar afim de estar conosco? Né? Então, não tem como a gente não entender que isso também ocorre no mundo espiritual, nessa relação com o mundo espiritual. O Luiz Guimarães costuma dizer, né, que o que interessa é o que os espíritos estão vendo, porque os espíritos veem tudo, sentem tudo. Não há como a gente ser hipócrita, falso em relação às nossas próprias intenções quando nós estamos de fato querendo nos relacionar com o mundo espiritual. Os espíritos percebem nossas intenções, percebem. Se a nossa intenção é séria, sem dúvida estaremos sendo acompanhados, assistidos também por irmãos sérios. A única diferença é que não estão num corpo físico, como o Serginho falou agora há pouco, não é uma alma, né? São espíritos que estão lá, mas que continuam com esses mesmos valores, com essas mesmas intenções, desejos de servir a uma boa causa. Agora, se a gente não está a fim de fazer isso, sem dúvida, irmãos nossos vão se aproximar de nós e, como Kardec diz, vou abrir aspas, vão sentir um prazer maligno ao mistificar as pessoas muito crédulas. Quer dizer, está muito claro que, nesse sentido, se interpretarmos tudo ao pé da letra e quisermos fazer mau uso, né, dessas relações com os espíritos, sem dúvida, aqueles que são sérios não vão estar conosco. Sérgio, a pessoa procura um centro espírita porque quer conversar com uma entidade. E ela quer saber se aquele rapaz que ela gosta, se ela vai casar com ele realmente. E ela pergunta para o espírito, existe essa possibilidade? Dá para a pessoa fazer uma pergunta dessa para um espírito, né, elevado responder? Qual seria a resposta? Exatamente, Wilson. É até por isso que o Kardec nos alertou sobre as perguntas que se podem ser dirigidas. E natureza das perguntas. A natureza da pergunta, porque se reconhece o espírito, a elevação do espírito pelo teor das respostas. Mas Kardec assevera que todas as perguntas terão resposta. Se você faz uma pergunta dessa natureza, você vai achar um espírito zombeteiro que queira lhe dar. Vai responder. Ele vai responder. Houve um momento da história que foi proibida a comunicação com os chamados mortos, porque se banalizou a ideia. A pessoa desencarnava, virava o gênio, né? A pessoa que saberia todas as coisas, como se a nossa consciência se ampliasse diante do desencarne. É o vira santo. O ignorante desencarna, vai ser um ignorante desencarnado. Vai continuar, né? Ele só não tem o corpo físico, mas o grau de elevação espiritual que ele tinha, ele vai manter. Então, o alerta de Kardec no Livro dos Médiuns, já para quem não conhece, o Livro dos Médiuns é que tem lá todas as dicas e a doutrina necessária para se fazer uma boa comunicação, para se interpretar uma boa comunicação, e vai focar muito mais no fenômeno espírita. Então, pode fazer qualquer pergunta que você quiser, mas saiba que a resposta... E ele diz aqui, interessante, né? Os espíritos sérios recusam se ocupar de coisas fúteis. Eu já ouvi uma pessoa me dizer uma vez que o marido tinha desencarnado. E ela disse assim, eu até sei que não é aconselhável, mas eu não faço nada sem me aconselhar com ele antes, já desencarnado. E aí ela contou a história de uma torneira, né? Aí eu estava com uma torneira lá que não parava de pingar, e eu falei com ele, me ajuda a resolver isso daí, porque é certo isso? a gente nessa comunicação com o desencarnado. O desencarnado está fazendo o que lá? Ele tem outras coisas a fazer? Para isso, o livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, nós vamos ver lá que isso é uma obsessão de encarnado para desencarnado. O encarnado está obsediando o desencarnado. O desencarnado. E o que está fazendo? Está atrasando o desenvolvimento daquele que desencarnou. Porque se é uma pessoa que é querida, o que ele vai fazer naturalmente? Ele vai se preocupar. Obviamente, ele não vai conseguir se ocupar daquilo que está sendo pedido. Mas o desespero, a angústia, a preocupação de ver o ente querido passando por uma dificuldade. Então, é um processo obsessivo, sim, porque é uma influência negativa que está se exercendo para o espírito desencarnado. Então, de uma forma geral, não é uma boa ideia, né, Francisco? Não. Pedir ajuda para quem desencarnou. Acho que a gente está mais para oferecer ajuda, né? Está uma perturbação, né? De novo, se a gente seguir o bom senso, né? Nesse caso específico que você falou, um ente querido, sem dúvida, está ali resolvendo suas próprias questões, né? Aprendendo, ampliando sua consciência, revendo suas ações quando no plano encarnado. Então, realmente, ele tem outras ocupações, não? Mas, por outro lado, ele não deixa de manter os seus vínculos afetivos, seus laços de amor, né? De afeto com quem ele deixou. Então, imagina a confusão, né? É que nem fazer duas tarefas ao mesmo tempo, totalmente sem foco, né? O que também, para o lado dessa irmã encarnada, não resolve. A doutrina espírita é muito clara de que, na verdade, nós somos os autores do nosso destino e temos que dar conta das nossas tarefas. A tarefa é a nossa, nós é que temos que resolver as tarefas. Isso que você está falando de uma torneira, por exemplo, é um negócio tão fútil, um negócio tão, tão simples. Ajudar a passar num teste, na prova, no Enem, né? Tem um Enem aí. Não. O que a gente tem que pedir nas nossas orações, sem dúvida, é nos dar a sabedoria, nos dar a coragem, né? Nos dar a paciência, para que nós possamos, sim, realizar a nossa própria tarefa, né? No caso do exame. Nada vai substituir o seu esforço pessoal de buscar o conhecimento, de se preparar, de se organizar. Sem dúvida, estando com intenções sérias, terás algum tipo de inspiração, algum tipo de apoio, mas nada disso te tira da prova que é sua, que é sua. E olhando isso de uma forma mais bem-humorada, você que está nos ouvindo, se ocupe, não deixe torneira com problema, ajude a tua família, a tua esposa, se ocupe para que ela não tenha que se preocupar depois. Senão você vai ser obsediado por ela depois. Pois é. Item 30, diz Allan Kardec. As manifestações não estão, pois, destinadas a servirem aos interesses materiais, cujo cuidado está entregue à inteligência, ao discernimento e à atividade do homem. Seria em vão que tentar-se-ia empregá-las para conhecer o futuro, descobrir tesouros ocultos, recuperar heranças ou encontrar meios de enriquecer. Sua utilidade está nas consequências morais que dela decorrem. Mas se não tivessem por resultado senão fazer conhecer uma nova lei da natureza, de demonstrar materialmente a existência da alma e sua imortalidade, isso já seria muito. Porque seria um novo e largo caminho aberto à filosofia. Eu acho que continuamos no mesmo raciocínio, né? De que nós temos que nos ocupar de coisas úteis, né? Da mesma maneira, a espiritualidade não está lá à disposição nossa para resolver questões que não têm aí um valor moral. Se nós tentarmos fazer isso, nós vamos nos deparar, logicamente, com irmãos que vão atuar de maneira leviana, vão atuar de maneira jocosa, debochada, dizendo assim, olha só que ele está achando que ele pode conosco, de alguma maneira, tirar alguma vantagem, né, de alguma relação material que nós temos, alguma capacidade de enxergar algo, assim, vamos tentar iludi-lo? É isso que vai acontecer. Está pedindo para ser enganado. Está pedindo para ser enganado, exatamente. Eu não me lembro o filme exatamente, se foi Cidade de Deus, Cidade dos Homens, foi um desses filmes nacionais, que trata da difícil vida nas comunidades mais pobres, mas numa das cenas eu me lembro de ver um grupo de jovens que se reuniam, né, davam-se as mãos, assaltantes, eles iam para invadir um outro morro, alguma coisa assim. Então eles davam-se as mãos e rezavam, Pai Nosso que estás nos céus, aliás, rezavam tudo errado, né? E saíam para a empreitada deles. Sérgio, como que é isso? Como que ficam os bons espíritos nesse momento? Vamos fazer uma prece para ir lá para dar certo o assalto, né? Na verdade, eu tenho um ditado popular que diz que se reza brava desse certo, o campeonato baiano terminava empatado. Pois é. E todo mundo vai ter dos dois lados, e vai lutar. E exatamente, a gente está de maneira, né, brincando aqui, de maneira bem-humorada, falando sobre isso. Está no rol das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. O que esses textos estão nos alertando é que o ignorante, quando desencarna, continua ignorante. Aquelas tendências, aquelas coisas que você gostava de se ocupar, você vai continuar. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui no assunto do vício. Aquelas pessoas que eram viciadas, e vamos usar coisas mais leves, né, até permitidas, a bebida, o cigarro, eles vão continuar tendo o desejo de fumar, de beber. E onde eles vão buscar para saciar esse desejo, essa vontade? Abre espaço para um programa inteiro, mas espiritual tem bar também? Exatamente, né? O que vai acontecer? Esses espíritos vão ficar aqui na reticidade, influenciando pessoas que estejam na mesma sintonia, e isso faz com que os vícios aumentem. Então, Kardec está nos alertando para isso, cuidado, que o plano espiritual está nos afetando, o Livro dos Espíritos nos coloca isso de maneira muito categórica. O tempo inteiro somos afetados. Nós temos é que virar uma antena melhor, virar um filtro melhor para as coisas que estão sendo passadas por nós nas manifestações. E nesse item 30, na penúltima frase, ele diz: se o propósito foi demonstrar materialmente a existência da alma e sua imortalidade. No início do Espiritismo, houve muito, muito fenômeno de materialização. E o propósito era chamar a atenção para a inteligência, que foi o que Kardec percebeu. E chamou, de fato, a atenção de muitos dos maiores gênios, né, da ciência de sua época, que se debruçaram para estudar o Espiritismo. E nasceu a filosofia. Não nasceu, mas a partir dali nasceu a semente de que muitos estudiosos acabaram criando as suas teorias a partir desse novo conhecimento. Então foi um salto evolutivo para a humanidade, e teve a sua importância. Quando a gente fala agora de materialização, tem muito caso de materialização o tempo inteiro, são os livros. Os livros espíritas sérios estão materializando conhecimento que a gente tem que buscar com discernimento para se utilizar no nosso dia a dia. Isso é muito importante. O Espiritismo é um estudo sério. A gente não conversa com os espíritos com o objetivo de conhecer o futuro, de ter revelação. Aliás, essa é uma das bases dos ensinamentos dos espíritos, né? A universalidade e concordância entre esses ensinamentos. É até muito importante a gente falar sobre isso. De tempos em tempos surgem, né, supostos médiuns que apresentam supostas mensagens psicografadas contendo temas um pouco polêmicos, né? Isso já é atribuído imediatamente ao Espiritismo. Ele bota lá a mensagem, coloca lá a foto do Chico Xavier do lado, né? Posta no Facebook, e aí acontece o que, Sérgio e Francisco? Uma mistificação. Começa a divulgar aquilo, a mandar para todo mundo, né? E aquilo lá passa a ser uma verdade para as pessoas. Ah, mas o Espiritismo diz que aquilo é verdade, né? Como o verdadeiro espírita tem que se posicionar diante disso? No mundo acadêmico, o Francisco vai falar com muito mais propriedade que eu, Francisco Mourão, no mundo acadêmico se busca confirmar as referências. Então eu tenho lá, ok, tem uma determinada frase, qual que é a fonte? Vamos buscar na fonte. Muitas vezes se colocam referências que não existem. E a gente às vezes é incauto e repassa. Então sempre confirmar, o espírita tem a sua... tem as obras básicas, tem os livros que estão citados como referência, vai lá ver se aquilo ali realmente condiz com o que você já ouviu falar daquele espírito que está sendo mencionado. Se a mensagem está assinada por um espírito que não condiz com o teor de informação que ele costuma passar, desconfie. E ainda assim, se foi só ele, né? Só aquele médium e só aquele espírito ali. E isso como fica... a gente vai acreditar nele? Fica pior. Agora, se vier a mesma mensagem por meia dúzia de médiums diferentes, uma dúzia de médiums diferentes espalhados aí no país todo, o mesmo teor escrito, evidentemente em linguagens ligeiramente diferentes, porque se tratam de médiums diferentes, né? De intermediários diferentes. A generalidade das concordâncias utilizada por Kardec, na codificação. Quando ele tinha múltiplas respostas que eram iguais, ele assumia como uma verdade. Aquelas que não, ficaram para que o futuro pudesse determinar a sua veracidade. Na ciência material, como o Sérgio falou, né, existe uma metodologia científica baseada em repetições e observações sucessivas, né, dentro de um processo de análise estatística para a gente comparar comportamentos e verificar respostas. Claro que existe esse método. E Kardec, já naquela época, trabalhando com o mundo espiritual, ele estabeleceu uma metodologia muito importante, muito coerente, porque afinal de contas ele não estava tratando de algo material, mas estava tratando de espíritos, né? De seres humanos que tinham desencarnados e que, logicamente, estavam sujeitos às suas próprias vontades em primeiro lugar. Mas Kardec, naquela época, estabeleceu um rigor científico ao estudar essas comunicações muito bonito, que é o pilar da doutrina espírita. Ele se comunicava com médiuns por meio de correspondências, não é isso? Cartas, médiuns, muitas vezes, que não se comunicavam entre si. Ele enviava essas perguntas específicas e recebia essas respostas. Esses médiuns não se comunicavam. Ele fazia essa comparação como se fossem as repetições, né? Como se fossem as repetições... Completamente científico. Exatamente. Mas, acima de tudo, Kardec usava ainda o seu crivo do bom senso, da sua razão, para analisar o teor dessas respostas, né? E no final ainda dizia, em algumas situações ainda é preferível rejeitar uma verdade, né? Ou rejeitar 20 verdades do que aceitar uma mentira. Então, através dessa metodologia da concordância universal, como o Sérgio falou, ele foi estabelecendo os pilares da doutrina espírita, e algo que precisa ser relembrado, né, Wilson? Isso precisa ser relembrado. O pilar científico, né? Sim. E essa frase é de Erasto, né? O discípulo de Paulo, né? É melhor rejeitar 10 do que aceitar uma. Do que aceitar uma. É. Então, veja como é cauteloso o espírita. Por quê? Você rejeita 10 verdades. Para o espírito comunicante, não tem problema nenhum. Nós somos imortais. Essa verdade, a verdade vai, ele traz de novo depois. Vai vir uma hora, Semana que vem ele manda de novo. Mês que vem ele manda de novo. É verdade, não tem preocupação deles, né? A gente rejeita agora. No momento oportuno, a gente aceita. Agora, e a mentira que nós recebemos hoje? E compartilhamos, e divulgamos, e as pessoas se baseiam nessas mentiras, muitas vezes, para tomarem decisões importantes. Como é que fica? O que a gente causa com isso? Existem consequências que às vezes podem ser muito difíceis de serem contornadas. Por isso que a gente tem que tomar uma precaução. A palavra jogada ao vento, ela vai ter alguma consequência. Então, antes de jogar essa palavra e repassar pelo WhatsApp, pelo Facebook, alguma coisa sem checar a veracidade, nós estamos fazendo isso. Isso é fofoca, isso é proliferação de inverdades, se a gente não se certificar de que aquilo tem uma fonte confiável. E a gente está falando aqui, Wilson, eu imagino o nosso ouvinte sabendo que existem muitas inserções de outras filosofias e doutrinas irmãs, e nós não vamos aqui de criticar nenhuma doutrina. Sem dúvida alguma, todas têm o seu espaço. Isso. Né? Sabendo que existem muitas dessas inserções no meio espírita, pelo próprio dogmatismo ritualístico do ser humano, que isso é milenar, muito difícil de ser. A própria natureza da formação brasileira é um país de origem católica, né? Correto. E se o ouvinte pode estar se perguntando, como é que eu faço para discernir? Existe ali as obras básicas, existe ali o Livro dos Médiuns, se você está falando de fenômeno espírita, vá para boa referência e faça a sua análise crítica, seja aquilo que aquele médium da Casa X está fazendo. E a gente mesmo aqui, o Wilson fala alguma coisa lá, mas às vezes é a interpretação do Wilson, ou é do Francisco, é do Sérgio, né? Mas o ouvinte ele tem que ter a interpretação dele, porque quando ele faz o que você está dizendo, Sérgio, né, ele tem condição de ouvir e discernir. Ah, não, isso que ele falou não é bem assim, não. Porque eu li lá que não é assim. Exato, e tem um ditado que diz que se você não consegue racionalizar ou raciocinar, na verdade você está sendo um escravo das ideias alheias. É. Você só está proliferando, né? Multiplicando. E, amigos, estamos chegando no final do nosso programa e nós sempre trazemos uma poesia. Hoje selecionamos do espírito Casimiro Cunha, a poesia Carta aos Tristes, extraída da obra Cartas do Evangelho, psicografada por Chico Xavier. Alma irmã de nossas almas, por que vive triste assim? Todos os males da terra chegarão um dia ao fim. Se tens o teu pensamento na ideia da salvação, já deves compreender que o mundo é de provação. É justo que sintas muito as lágrimas da saudade, que chores um ente amigo na senda da iniquidade. É certo que neste mundo, onde há espinho em toda a estrada, não há lugar para o excesso do riso ou da gargalhada. Mas ouve, o amor de Jesus é como um sol de harmonia. Quem se banha em sua luz vive em perene alegria. Demasia de tristeza é sinal de isolamento. Quem foge à fraternidade busca a sombra e o desalento. Guarda o bem de teus esforços num plano superior. Não há tristeza amargosa para quem ama o labor. Transforma as experiências pelas quais hajas passado num livro fraterno e santo que ampare o mais desgraçado. O serviço de Jesus tão grande, meu irmão, que não oferece ensejo a qualquer lamentação. O senso de utilidade deve sempre andar contigo. Transforma em vaso de amor teu coração brando e amigo. Dá sorrisos, esperanças, ensinos, consolação. Espalha o bem que puderes na senda da redenção. Enche a tua alma de fé, de paz, de amor, de humildade. Não há tristeza excessiva onde exista caridade. Quando de fato entenderes a caridade divina, tua dor será no mundo como fonte cristalina. Dá sempre, trabalha, crê, e a tua fonte de luz há de cantar sobre a terra os júbilos de Jesus. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando também sempre que domingo, às 9:30 da manhã, nós temos a outra edição do programa Visão Espírita, novamente ao vivo, com Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães e Alain Diniz Souza. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já se vão mais de 19 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes: Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, aqui conosco hoje, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar, que também nos acompanha, o nosso amigo André Sanson, sempre solícito e competente ali, nos auxiliando na parte técnica, e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui. Temos hoje a visita especial, como eu já falei, da nossa amiga Márcia Aguiar, que acompanha aí o nosso trabalho desde muito tempo, né, Márcia? E hoje ela veio aqui assistir o programa ao vivo aqui com a gente. Agradecemos aí pela presença também e pelo carinho que tem nos oferecido. Eu vou ficando por aqui, como eu disse, desejando a todos uma excelente semana, um excelente final de semana. Temos um feriado aí pela frente, que aproveitemos todas as oportunidades que a vida nos dá, que encaremos todas as dificuldades como lições, que estejamos aptos, sensíveis a nos transformarmos, a mudarmos de opinião, a mudarmos a nossa conduta, a fim de que encontremos a paz, né? Que vivamos uma vida sem aquele conflito interior, que as nossas atitudes estejam perfeitamente alinhadas com as nossas crenças. Eu passo aqui as últimas palavras para o amigo Francisco Mourão, né, para suas últimas considerações, e peço depois para o nosso amigo Sérgio Aguiar para fazer a prece de encerramento. Eu só queria mais uma vez agradecer essa oportunidade de estar aqui sempre refletindo e, acima de tudo, mais do que tudo, aprendendo, né? Aprendendo com essa conversa tão agradável, com essas reflexões, e que todos nós possamos, né, continuar nesse espírito, né, nos próximos dias, até o nosso próximo encontro, para seguir firme, né, no estudo dessa doutrina que tanto nos beneficia. Boa noite, fiquem com Deus. O meu boa noite e um agradecimento primeiramente a Deus pela oportunidade do trabalho que a gente sempre tem, e é importante continuar merecendo a oportunidade do trabalho. E nós vamos, nesse momento, aproveitando para nos acerenar, aquietar um pouco a mente, acalmar o nosso coração, elevando os pensamentos e mentalizando a figura de Jesus, não como uma figura que está lá no céu e a gente aqui na terra, mas aquele amigo que está próximo, que está nos acompanhando o passo, que quando estamos tristes nos dá um abraço, aquele amigo que nos enche de certeza e nos dá a esperança de um futuro possível, que faz com que nós passemos a acreditar em nós mesmos e no nosso potencial, pois ele conhece o nosso íntimo e sabe da luta que nós tivemos para chegar até aqui. É importante que saibamos sempre agradecer esse nosso amigo por ter vindo como, e servir como referência, e tratá-lo como um amigo pessoal, como o melhor amigo, como amigo de todas as horas, para ser procurado quando estamos tristes, para ser carregado no colo, para ser procurado como estamos felizes, para celebrar cada momento de vitória na nossa trajetória e reforçar a nossa autoestima e saber que a gente está no caminho certo. Agradecemos ao Pai a oportunidade a cada dia de poder servir e poder atender alguma demanda, por menor que seja, daqueles que estão combalidos e têm os seus ombros caídos nessa trajetória na terra. Agradecemos sempre a Deus e rogamos continuar sendo merecedores de todo esse amparo. Que assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.